Daqui a pouco, na Sarandia M, amanhecer na Querência. Depois de um tranquilo e restaurador repouso, estamos chegando para mais um dia de trabalho. Com alegria, paz e muito entusiasmo, iniciamos a nossa missão de comunicação. Com informação e entretenimento, queremos transmitir força, coragem e otimismo a todos que estiverem ligados neste novo dia. Pedimos para todos os nossos ouvintes a bênção de Deus e a proteção de Maria. Entra no ar a Rádio Sarandi, ZYK 305, 1310 AM. Uma questão de amor ao que é nosso. A partir de agora, a boa música nativista e as primeiras informações do dia. Bom dia, região, pontualmente 5 da manhã, hora oficial do Brasil, pontualmente 5 da manhã, estamos chegando para o amanhecer na Querência desta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Manhã de tempo bom, 19 graus de temperatura, estação outono, outono gaúcho e brasileiro, manhã de tempo bom, 19 graus, marcando os termômetros na temperatura, aqui nos altos da Duque de Caxias 1320, no edifício Escalabri, os estúdios da Rádio Sarandi, conexão com a nossa gente, Rede Escalabriana de Comunicação, 68 anos presentes na vida da comunidade sarandiense e regional. Damos início aos nossos trabalhos radiofônicos. Damos início à nossa programação para mais uma quinta-feira na vida de todos nós. Para mais uma quinta-feira na vida da gauchada. Hoje, 8 de abril de 2021, portanto, 15ª quinta-feira do ano, 15ª quinta-feira do ano, 2ª quinta-feira do mês. Hoje marca o dia 98 do ano, e em contagem regressiva, nós estamos a 267 dias do final de 2021. A partir de agora, a música do nosso Pago Querido do Sul e as primeiras informações. Bom dia. Apresentação, comunicação é desse amigo de vocês, Ayrton Paulo Baldino. E por aqui, está chegando na primeira hora para Brasaca Pneu, Antoninha de Pneus Agrícolas, novos e usados, Radiais e Rodas, a RS 463 em Vila Lângaro, e no nosso Rebrande, para a Saca Pedeiro, 3, 5, 4, 9, 9, 6, 4, 7.